Olá, ouvintes da Web Rádio MPMG, eu sou Alex Lanza e hoje iremos falar sobre um produto bastante consumido pelos brasileiros, o café. O Procon MG criou um programa de monitoramento do café torrado e moído em Minas Gerais. E para falar sobre esse trabalho, recebemos em nosso estúdio o coordenador do Procon MG, promotor de justiça Fernando Ferreira Abreu. É um prazer contar com a sua presença, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Alex. É sempre importante trazer para a população, para os nossos ouvintes, o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Ministério Público de Minas. Segundo a ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, o consumo de café no Brasil mostrou um leve acréscimo em 2015. Foram comercializados mais de 20 milhões de sacas, uma alta de 1,24% em relação a 2014. Minas Gerais é o maior produtor do Brasil. O consumo por pessoa, de acordo com a ABIC, também aumentou, passando aproximadamente para 5 quilos por habitante, cerca de 81 litros por ano. Promotor, como era feito a análise do café comercializado em Minas Gerais antes dessa iniciativa do Procon? Alex, a fiscalização do café em Minas Gerais ela era realizada pelo Ministério da Agricultura, tá, que tem um projeto também de monitoramento do café, não só para Minas Gerais, mas para o país como um todo. E no ano de 2013, nós verificamos que a quantidade de análises realizadas era muito abaixo do número de produtores, razão pela qual, em razão do alto número de infrações que nós começamos a verificar diante do nosso café, foi deliberado pela construção desse programa de monitoramento com o objetivo de tentar abarcar todos os produtores de café no estado de Minas Gerais. Quais as análises foram feitas e quantas marcas tiveram o produto analisado? Basicamente, o objetivo da análise era fazer uma análise microscópica, ou seja, a existência de impurezas como cascas e paus ou outros produtos misturados ao café, bem como a pesquisa de toxinas, como no caso nós verificamos aí a presença em algumas marcas da ocratoxina A, que é uma substância tóxica extremamente prejudicial para o ser humano. E ao todo foram 241 análises realizadas só no estado de Minas Gerais. Com essas conclusões, com esse trabalho feito pelo Procon, podemos dizer que o mineiro está consumindo um café de qualidade? Ah, infelizmente não, né? Cerca de 30% do café analisado apresentou algum tipo de impureza. A maioria dessas análises evidenciou a presença de cascas e paus e milho, né? Cerca de 30% apresentou esse tipo de deficiência. Elas não são tão prejudiciais ao consumidor, mas ludibriam o consumidor na medida que ele está pagando o preço do café e adquirindo um produto que não é próprio para o consumo humano, como cascas e paus. Essas marcas consideradas impróprias aí para o consumo são passíveis de alguma medida administrativa do Procon? Sim, todas as marcas analisadas que apresentaram algum tipo de impureza, né, os fornecedores estão sendo processados administrativamente no âmbito do Procon, com o objetivo de se retirar esses lotes do mercado e melhorar a qualidade do produto para os lotes futuros, além, obviamente, da sanção pecuniária que é imposta no âmbito do Procon. Como o consumidor pode ter acesso a essa análise e quando ele se deparar com um produto com a qualidade duvidosa, como ele tem que se proceder? O ideal é quando o consumidor tiver alguma dúvida sobre a qualidade do produto, é que ele procure o Procon estadual, procure a promotoria de justiça local, entregue uma amostra desse café para o promotor de justiça, para que ele possa proceder a uma coleta mais ampla, porque nós não fazemos uma análise tão somente em uma peça, né? Existe um padrão para que essa análise seja feita, existe um número mínimo de amostras para fins de verificação do lote, com o objetivo de se apurar a existência ou não de alguma infração. E a respeito desse trabalho, é só acessar o site do Procon que o consumidor terá toda essa pesquisa feita através desse monitoramento. Sim, a pesquisa vai ser disponibilizada, já está disponibilizada no site do Ministério Público de Minas Gerais e basta o consumidor acessar para ter todos os resultados. Nós ouvimos o coordenador do Procon MG, promotor de justiça Fernando Ferreira Abreu, da Web Rádio do MPMG, Alex Lanza. Obrigado, até a próxima.